Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Esse é o Sucesso Pop Mix de volta no bloco 3 aqui nessa noite de domingo. E agora, Magic Kids abrindo essa sequência com a música Hey Boy, Hey Girl. Thank you. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Mais uma, I'm Just Insane, mais uma do PGI com os vocais precisos de Liam Gallagher, inspiradíssimos. A voz desse cara é uma assinatura. Toda a estética que traz ali o PGI ao palco é muito bacana. Recentemente pintou um vídeo também deles numa sessão ali de gravações e eles fizeram uma cover de Cry Baby Cry dos Beatles também, que ficou lindíssima. O Liam Gallagher continua muito bem com a sua grife, a Pretty Green. Diga-se de passagem, leva o nome de uma música clássica do The Jam, do Paul Weller. Enfim, é um personagem dos mais curiosos, dos mais interessantes, e tem uma das vozes mais bacanas. Eu falei para quem perdeu o início do programa, eu considero hoje, com certeza, o grande cantor de rock, pela persona dele, pela voz, essa voz crua, punk, bacana que ele tem, né? E que eternizou também alguns clássicos, porque por mais que o cara diga que Noel Gallagher escreveu Wonderwall, por exemplo, claro, mas a música está registrada eternamente e será escutada na voz de Liam Gallagher. Ou seja, e também é legal a gente enfatizar essa briga no bom sentido que agora eles criaram, né? Que era meio Blur contra Oasis, agora é Liam contra Noel, é BGI contra High Fly Birds, cada um tentando fazer um disco melhor que o outro, e quem ganha com isso somos nós ouvintes. O meu texto que está aí publicado no site do Pop Mix dá conta dessa rivalidade aí entre os irmãos Gallagher, que tiveram também como influência, além dos já citados, The Jam, Creation, que eu falei no primeiro bloco, Beatles, então nem se fala, mas tiveram como grande influência a banda que a gente ouviu antes, o The Who, com a clássica Wanna Get Through the Again, um dos maiores clássicos do The Who, do Who's Next, que é um disco também obrigatório, que data de 71, o The Who, para muitos, a maior banda aí de todos os tempos, enfim, uma grande banda mesmo. E o Oasis sempre disse amém ao The Who, e com o BGI não é diferente. Abrimos essa sequência com Magic Kids, agora sim já uma banda contemporânea, ao contrário do The Who e tal, embora o Who ainda esteja aí, né? Mas o Magic Kids é uma nova banda, não é nem tão nova assim, vai, com a velocidade que a internet está hoje, mas Hey Boy, Hey Girl é uma das faixas mais legais desses carinhas. E agora a gente confere a entrevista com a Estrela Leminski, gravada em Curitiba ao longo do mês passado. E essa entrevista, a primeira pergunta, é claro que ela já está datada, a gente rolou essa entrevista no nosso site. Ela se refere a um show que o Arnaldo Antunes participou, uma espécie de tributo ao Paulo Leminski. Então a primeira pergunta é sobre esse show que já aconteceu na cidade de Curitiba, mas depois ela esmiuça aí a trajetória do pai dela. Vamos lá conferir a Estrela Leminski, filha do grande Paulo Leminski. O Pop Mix está aqui em Curitiba com a Estrela Leminski. E aí, Estrela, que legal, hein? O show terça-feira com participação do Arnaldo Antunes. Só se fala nisso aqui em Curitiba. Parabéns, hein? Pois é, obrigada. Fiquei bem surpresa de saber hoje que esgotou a primeira sessão e vai abrir segunda sessão agora. Bacana. E como é que foi a escolha do lugar, inclusive onde está rolando a exposição, que é no Oscar Niemeyer, né? A ideia da exposição era justamente mostrar todas as faces da obra do meu pai. E sempre, assim, da parte musical as pessoas falavam, não, o bacana é que isso esteja num show e etc. E como eu já vinha trabalhando com esse show, a gente ficou com muita vontade de encerrar a exposição com esse show. E aí a gente achou bacana, assim, eu sempre gosto de fazer com algum parceiro do meu pai o show, né? Ter como participação especial. Então a gente já fez, em São Paulo a gente fez com o Moraes Moreira, e em Curitiba há 2 anos eu fiz com o Zé Miguel Wisnik, e aí surgiu a vontade agora e a oportunidade de fazer com o Arnaldo. Ótimo. Em relação à exposição, hoje estava lotado lá, é enorme. Como foi a organização, a curadoria, tudo que envolveu? Pois é, a gente ficou, na verdade, 2 anos tentando fazer essa exposição aqui, e sempre com muita dificuldade, porque as pessoas, a princípio, achavam estranho ser uma exposição no museu de um escritor, né? Acho que elas não tinham muita dimensão do tamanho das coisas que se tem para mostrar e etc. E foi bem bacana que o pessoal do Museu Oscar Niemeyer, quando eles convidaram a gente até achou que fosse numa sala pequena, mas eles falaram, não, a gente quer que seja no Olho, que é um espaço enorme, né, e lindo. E aí foi bem bacana porque a gente tinha material de sobra para ocupar todo aquele espaço, e a gente ficou bem surpreso porque foi recorde, bateu todos os recordes do museu, assim, de abertura da exposição, de visitação geral, de feedback das pessoas, de terem curtido a exposição, e também de variedade de público, porque tinha de tudo, assim, desde o pessoal que é do hip hop, se sente representado, quanto os acadêmicos, quanto crianças, tudo quanto todas as pessoas se sentem representadas pelo que está exposto ali, né? Então acho que é um pouco por isso. E o livro, um best-seller, um sucesso, toda a poesia, você esperava que fizesse esse barulho tão grande? Pois é, na verdade eu não foi exatamente uma surpresa ter dado certo a coisa dessa coletânea em si, né? Porque a gente, na verdade, pra gente foi um alívio, porque fazia muito tempo que a poesia dele estava esgotada numa editora, e a editora não estava tendo condições de distribuir, etc. Então a gente quis fazer uma reunião, um trabalho legal, então foi um alívio de ver que teve o feedback das pessoas. Mas a grande surpresa, que foi não só nossa, como geral, foi de um livro de poesia ser best-seller, né? E eu acho que isso foi bem interessante porque, na verdade, junta a uma algo que o Paulo acaba representando, na verdade, que é uma grande abertura para as pessoas de poesia. Ele sempre foi um quebrador de paradigmas, né? Assim, de dogmas, etc. Tanto que muita gente, inclusive, vem me dizer que começou a gostar de poesia a partir da obra dele e começou a pesquisar outras coisas e até entender outros poetas. E é bem legal que agora ele também tenha rompido com mais essa história de que poesia não vende e na verdade, essa história está entortando a cabeça das pessoas no mercado editorial, assim, de uma maneira muito positiva, eu acho. E sobre o teu projeto Sansões, que é muito bacana também, gostaria que você falasse um pouquinho para quem não conhece e tal. Então, o Sansões é o meu trabalho musical, mas ele também tem muito do trabalho poético, assim, porque no final das contas eu acabei seguindo o mesmo caminho, assim, eu até falo que são os mesmos caminhos dos meus pais, que além da música, da poesia, ainda sou professora, que são, né, coisas que os dois sempre fizeram. Mas dentro do Sansões, eu acabo mergulhando numa coisa que é mais minha do que na música que os dois sempre fizeram, que é um mergulho musical um pouco mais pro lado de experimentações, assim. Eu gosto mais de ideias de ruído e explorar sonoridades um pouco até esquisitas, mas sempre trazendo a palavra para frente, né? Tentando equilibrar, na verdade, essa questão que é a letra de música e o aspecto musical mesmo, harmônico e de arranjo mesmo, assim. Então, nesse trabalho Sansões, que é um trabalho meu total, assim, mas que claro que no meio acaba aparecendo uma parceria minha com a minha mãe, né, porque na convivência a gente acaba compondo, etc, mas é um trabalho meu junto com o Théo Ruiz, que é marido, e todo mundo pergunta, né, ah, o Ruiz é coincidência? É, coincidência. E Tulipa Ruiz, inclusive, é amiga, não é parente. Todos os equívocos são possíveis, mas é sempre legal lembrar. E aí esse é um trabalho que agora, inclusive, gerou um DVD, porque a gente começou também a explorar esses aspectos musicais e poéticos em vídeo. Então, no show, tem para cada música tem um vídeo que passa, que a gente produziu. Então, a gente tenta unir as três artes, assim, num espetáculo só. Poxa, legal. Muito obrigada, Estrela. O clima aqui na cidade, ele é minskiano total. Não podia ser diferente mesmo. Parabéns e até a próxima. Obrigada mesmo. E bem-vindo, a Gélida. Essa foi a Estrela Leminski falando de Curitiba ao Pop Mix. Leia o livro Toda Poesia, de Paulo Leminski, da Companhia das Letras, que é muito bacana. E muito bacana também é Light Cole and the Commotions, que encerra esse bloco do programa com a música My Bag. Hey, I was walking my bag, between a store in non-stop snowstorm. Pirelli kind of girls wrestling in body lotion. My head swimming with poetry and prose. Excuse me one moment whilst I powder my nose. In my bag, in my good things, just about as close as can be. We gave up sleep at the age of 17. My world's getting bigger as my eyesight gets worse. I can't see the lines on my idiot board. What about love? I don't let that stuff in my hat. In my bag, this is the glamorous life. There's no time for fooling around. See, I know what I'm doing. I don't need an alibi, I need a fire escape. Open window, it's my problem. Nothing I can deal with. I'm not chasing anything, just jogging, baby. Wash your bag. $100 million jam. Got some traffic, yes, in my nose. Motorcycle speed cops burning up my dust roads. My baby left me, heck, ain't that a shame? She's over in the corner with my new best friend. And I'm doing fine with my whiskey and wine. And meet me in the John John. Meet me in the John John. Lord have mercy, I know what I'm doing. I don't need a mouth, I need a fire escape. Open window, it's my problem. Nothing I can deal with. I'm not chasing anything, just jogging, baby. Wash your we'll be right back. Mexican gin, a supper for my art. Bartender, I got wild mushrooms growing in my yard. Fix me a quart of petrol, who climbs on the half shell. Feels like prohibition, baby, give me the hot tell. More, give me more, give me more, more, more. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.